Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais o Azilla Cast. Mais um. Tá sem o Netflix. Abertura. Tá sem o Mané. Eu acho ruim agora, seu... Essa equipe aqui é os Vingadores lá do Capitão América, os Vingadores secretos. É os Vingadores da Costa Leste, mano. Vingadores de baixo orçamento. Mas hoje é baixo orçamento mesmo, né? Nessa pauta de hoje é baixo orçamento. Mas nesse cast a gente vai provar que essa equipe aqui também é foda, né? Vai se apresentar, Eu vou me apresentar, não. O que é baixo orçamento? Tem dinheiro pra apresentar. Eu sou o Joel Suki. E esse é o meu segredo, capitão. Eu estou sempre sem dinheiro. Aqui é o Júlio e eu levava Vale Transporte papel pra merendar no colégio. Olha aí, mano. Caralho. Era papel moeda antigamente, é verdade. Escrotidão. Eu usava pra jogar fliperama, mas tudo bem. Eu sou o Dinho Corleone, eu já usei uma meia uma semana pra não gastar as novas. Vixe, doido. Só podridão nos pés, viu, mano? Pra gastar as novas, caramba. E aqui é Samuel Ragnos, de uma vez liseira, sempre liseira. E aqui é o PC de Nomé, e eu ou almoço ou eu volto pra casa. Agora sim. Olha, hoje a equipe tá boa, porque veio o Masterpiece da Liseira aí, PC. Eu tinha dado uma olhada, mano, nos outros casts de Liseira e o PC não tava, mano. Como é que pode, mano? Cast de Liseira, aí a gente vai fazer outro aqui pra atualizar o assunto, né? Porque o cara mais esperto do cinema, que vai pro cinema e não compra refrigerante, porque toma na janela. Mas essa frase também do PC se aplica. Essa frase do PC também se aplica ao cinema. Ou eu compro a batata Ruffles ou eu compro refrigerante, né? É mesmo, mano! Ou tu compra o ingresso, né? É, também, cara. Contar uma história que aconteceu agora. Hoje! Liseiras contemporâneas, hein? Cheguei no supermercado pra comprar algumas coisas, pra fazer uma pizza. Aí eu olhei assim pra prateleira assim dos tomates, né? Aí eu vi assim o preço. Tomate, R$2,99 o quilo. Aí meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Eu não acredito, mano. R$2,99, mano. Comprei em 7, velho. Botei ali. E ainda comprou parcelar no cartão de crédito, né, Baitu? Pois é. Mas olha aí, o cara comprou também. Tá vendo? O cara não comprou o molho pronto também. Você tá esbanjando dinheiro também, Joel. Caramba. Mano, porque o cara, liseiro que é liseiro, compra já o molho pronto, mais barato, cara. Não compra os tomates pra fazer o molho, não, mano. R$1, viu? Aqueles pacotinhos ali de molho de tomate pronto. Sim, cara, pior que aqui em São Paulo tá vendendo todas essas coisas que tem aqui nessas lojas de R$1, né? Antigamente só vendia coisinha estranha, mas não, cara. Hoje, agora essas lojas de R$1 aqui em São Paulo vende praticamente de tudo. Vende leite, vende pão, tudo por R$1, mano. E as lojas é tudo lotada. Você vê as lojas de R$1 mais lotada que supermercado, cara. Sério, mano. São Paulo, tô falando sério pra você, cara. Existe loja de R$1, é lindo. Existe aqui em São Paulo, é o que mais tem, cara. Tem loja de R$1, loja de até R$10 tem, cara. Sério, tem. Teve a época da loja de R$99, você lembra? A moda pois é, era moda a loja de R$1,99. Teve uma época que era moda aqui em Porto. Eu vendia bosta nenhuma que prestasse, mas sim. Mas loja de R$1, macho, é o que é? Lembrancinha de pipoca, é, mano? Porque não tem... Teve só camisinha, né? Aqueles... Não, aqui em São Paulo os caras estão vendendo praticamente comida que tá pra vencer. Aí os caras vendem a R$1. Aí os caras vão lá e compram. Tá, fica o quê? Vai estragar daqui a 5 dias o iogurte, o pão, já tá meio duro. Os caras vendem, mano. Tá... O povo compra, mano. Sério, até eu já comprei. Galera, escrota, em tempos viu? De na metade do mês, cara. Eu compro, vai lá, eu gosto de comprar cerveja, mas eu vou lá na loja de R$1, tem até cerveja de R$1, cara. Eu compro, cara. Cerveja vencida, mano. Eu vou te contar, mano. Será que eu comprei um presunto aqui pra casa. Aí eu tava tipo metade do presunto, assim. Presunto. Aqui em casa é só mortadela. Não, aqui em casa é apresuntado, vai. Apresuntado. É mais barato que a mortadela. Isso é apresuntado, bicho. Aí o bicho tava na metade, assim. Aí eu olhei a validade. Aí a gente tava no dia 30. A validade já tinha passado nos 10 dias. Tava no dia 20. Ei, Joel, mas aí, se o presunto ele já tá meio zoado assim, cara, sabe o que você faz pra ele pra comer ele tranquilo? Sem você aí, passar mal, frita ele, mano. Frita ele, eu já fiz isso já, sério. Eu já fritei presunto antigo já pra comer, porque não tinha nada o que comer, cara. Sério. Aí essas dicas aí é dica de mãe liseira, né? Botar água no shampoo, né? Juntar o shampoo. Foi assim o presunto, mano. Aí eu acho que dá pra encarar esse bicho. Olha só. É doido, mano. Desperdiçar metade do presunto. Mas aqui em casa a gente tem muita mania assim. Acho que todo mundo faz isso, né? Quem tem essa mania de cinzeiro. É os pão velho, aí vai lá, opa, bota aí na torradeira. Vamos assar os pão, mano. Vou comer um pão. Mas pra fazer pão velho também dá pra fazer rabanada, dá pra fazer também aquela sala. Farinha de rosca, né? Que é você fazer bife à milanesa, fazer empanar qualquer coisa aí, pra comida. Tá técnico, né? Aí. Tá vendo? Cara. Mano, o pão fica aqui, compra, que nem aqui em casa tem 4 pessoas. A gente compra 10 pãozinho, mano, vai sobrar 5, né? Aí o quê? Vira tudo, coisa pra. Coloca, vira torrada também. Tá? Mas não essas torradas, não compra essas torradas cara, não. É pão, tudo pão velho, cara. Que eu corto lá e passo manteiga e esquento o micro-ondas pra comer depois, mano. É isso. Nossa, aí. Essa semana aqui sobrou um monte de arroz da janta, do almoço, sobrou um monte de arroz. Chegou no domingo, aí minha mulher, vou jogar isso fora ou não. Botou no forno com queijo mussarela por cima, aí desce. Mas isso aí que fica mais gostoso, mano. Sério, a comida fica até mais gostosa, cara, isso daí, cara. Arroz de forno, mó bom, cara, sério. Pode desperdiçar, não. O Júlio querendo comprar arroz novo, olha. Jogar arroz. Rico. Aí dentro, o Júlio tem cara daqueles caras que fica comprando aqueles arroz Uncle Ben's, tá ligado? Tá doido, que cara. Aqueles que ao invés de vir no saco, vem numa caixinha. Vem na caixinha, vem num vidro. Sério, Sério, o Uncle Ben's vem numa embalagem de vidro, mano. Falei, que diabo, arroz vem no vidro, cara. Sério. Arroz de vidro, cara, é isso. O cara compra só por causa da embalagem de vidro, mano. Né? Nem pelo arroz. Uma vez por ele. Fui jantar na casa de um brother meu, né, que tinha acabado de casar, aí a esposa dele chamou a gente pra almoçar lá, eu e o Didi, né? Aí a mulher dele fez picanha no forno, tá ligado? Aí, pô, a gente comeu pra caramba. Isso aí não é história de rico, de história de pobre, não. Deixa eu terminar, vai tu. Aí sobrou picanha pra caramba, né? Ah, a gente vai jogar essa picanha fora, porque a gente não gosta de carne requentada, não. Você tá de brincadeira, não, né? Jogar picanha fora, né? Ah, aí ela foi, a gente vai jogar fora. Porque... Aí os caras são ricos mesmo, viu, mano? A gente não gosta de comer carne requentada, não. Falei, mas me dê aí. Ela botou uma vasilha e levou pra casa, mano. Não, fala a verdade, Júlio. Você não falou que era pra você. Falou, pô, deixa que eu levo o meu cachorro, mas você comeu, na verdade. Fala a verdade. Isso. A galera do trabalho faz isso, mano. Pra levar mais comida pra casa pra janta, a negada diz que é pro cachorro. Aí, mano, enche um saco de comida, mano. Aí a negada levando comida dizendo que é pra cachorro. Tá certo, cachorro mesmo. É o cachorro que tá na sua frente, né, não, Samuel? É o cachorro que tá aqui na sua frente. O cachorro é o bucho dele, mano. Frangozão ali, só os ossos, o cara botando no almoço, mano. Putaria que o cara compra um galeto pra almoçar no almoço, assim, pra comer no almoço, e o cara come a semana toda o resto do galeto. Vixe, meu irmão, isso daí, mano. Há umas 2 semanas atrás, mano, eu comprei um galeto, que minha mulher tava querendo comer galeto, aí o bicho durou 1 semana, mano. Caralho, mano. Só o filé, mano. Só não ganha do coisa que a empresa dá aqui pra mim. Todo fim de ano dá aqueles Chester, né? De graça. Aí a minha mãe, meu filho, vamos botar aqui no freezer que dura. Tá no freezer desde o ano passado, tá no freezer, mano. Já bem. Mas se você for fazer hoje, tá bom. O bagulho fica bom, mano. Porque é bom, mano. Essas comidas assim, ela fica bem congelada, cara. Mas uma coisa que vocês estão falando de galeta aí, o que tá caro pra caramba aqui, mano. Pelo menos aqui perto de onde eu moro, aqui em São Paulo. Mano, sério. Um frango normal assim, você vai ver, é 30 pau, mano. Um frango. Vixe, Maria. Sério, tô falando sério. Isso aí mesmo. Caraca. Eu compro aqui, mano, lá perto do trabalho, mano. O cara tá vendendo a R$18, eu tô achando caro. O Samuel veio aqui pra São Paulo passar um tempo aqui. Né? Mas São Paulo, é, lá São Paulo, é tudo caro, é, mano. Cada comida é caro, mano. Tá doido. Daí São Paulo só é barato. Mais virada desse galeta aí é aquele. É a farofa que vem no saco de sacolé, né? De saco de dindim, né? É aquela farofa zona amarela, zona. Não, e liseira que é liseira, que se preza. Disse, aí, bota dois saquinhos aí pra mim, dois saquinhos, por favor. Bota um vinagrete aí também. Vinagretezinho também, é. Você nem come o negócio, mas você pede pra trazer, só pra valer o dinheiro que você pagou, tá ligado? É isso. Aqui, antigamente, mano, na churrascaria daqui, os caras da churrascaria entregavam o galeto, botavam farofa, vinagrete e ainda botava batata doce. Não, na esquina lá de casa era isso, era o galeto do rio. Uma batata doce fritinha da hora, hein, cara. Da hora. Agora, se duvidar, os caras fazem tirar os pedaços de frango, mano. Tem com a coxa menos, né? Mas eu queria saber do PC aí. PC, dê suas dicas aí, o que? De economia na parte culinária, rapaz. Não, também vou ficar ali pra comer também, não, né, mano? Ou eu como e volto pra casa, mano. Aí falei, mano. Você tá dormindo uma semana no trabalho que não quer deixar de almoçar, assim. Mas, PC, confessa aqui pra gente, tu comia muito lá no terminal, nos terminais, que é aquelas coxinhas de 50 centavos e o suco de 50 centavos. Vixe, mano. E era massa, viu? Comia muito era no Friends, mas os pastelzão lá, afiado dos outros. Vai dizer que aí tem também coxinha de 50 centavos, cara. É, mas tu é doido, terminal, mancha, é coxinha de carne de rato e tu é doido. Ah, aqui em São Paulo os caras descobriram esse negócio aí, vende qualquer salgado por 50. Agora não tá 50, agora tá 1 real, né? Mas, meu, você vai ver que você pede qualquer salgado, os caras é 1 real. É, mas os caras ganham na quantidade. Real, mano. Caro, mano. 1 real é caro, mano? Nossa, sério, sabe por que eu tô pagando uma coxinha, Joel? Eu gosto de comer coxinha todo dia, né? No café da manhã, cara. Como... Aí, tá explicado o físico os outros dias aí. Mano, é porque eu não como pão, mano. Tô comendo agora uma coxinha e um copo de Coca-Cola. Tá light, tá lá. De manhã, mano. É, mano. Vocês viram o tamanho do meu pastel? Aquilo ali foi o meu almoço, o tamanho do pastel lá, cara. E é tudo o quê? Uma coxinha é o quê? R$3, tá? Uma coxinha. Eu tô achando meio caro também, mano. Tá caro, cara. Ó, só pra ter ideia, tem um. Acho que o João já foi comer. Nesse local aqui perto de casa. Tá um pastelzão gigante, recheado pra caralho. R$3,50, mano. Pastel não. O salgado, né? Gigante. O McDonald's? É o McDonald's do Liseiro. McDonald's. Da hora, mano. Pior que aqui eu fui comer um lugar. O cara é nonato. Aí ele pensou, rapaz, vou fazer um local aqui pra negada comer, chama McDonald's. Aí... Da hora, cara, legal. Eu também, ó, pra você ver, tempo de liseira é foda, a gente vai comer os lugares mais baratos. E teve uma vez que eu tava sem dinheiro, que era metade do mês, assim, que eu fico meio duro, cara. Mano, eu fui comer numa... Me chamaram pra ir comer numa favela. Tipo, sério, que tinha um boteco lá que chamava Mac Pobre, mano. Sério, chamava Mac Pobre, mano. Só que os lanches eram até da hora, mano. Só que era o quê? Naquela. Com R$10 você comia... praticamente você fazia um banquete lá com R$10, cara. Por isso que eu... Pois é, lá no McDonald's é 5 piladinho. E é um salgadozão gigante e um copozão de vitamina de coisa, como de abacate, que eu dou mó rola abacate. Você é louco, mano, eu adoro não, isso, cara. Vitamina de abacate pilas. Com leite, você é louco. 5 pilas, R$5, tu é doido. Vitamina não, acho um copo com algum líquido duvidoso dentro. O cara que cobra 5 conto no lanche, qual que é o lucro desse bicho aí, mano? O gasto pra fazer isso aí, mano. Não, ele ganha por quantidade, Júlio. O cara tá ganhando por quantidade. Quantas pessoas vão lá comprar? O Miotti, quando vinha pra cá, ele só queria comer lá, mano. Não, vamos comer lá, mano, que é mais barato. É no McDonald's que era mais barato, mano. O Miotti era. Miotti é outro cara. O Miotti lá do Jurassic Cash é outro cara também que é adepto da liseira, mano. Ele pegou todo mundo. Ele vive viajando a negada. Ele viaja com as minhas com do pai dele. Com as minhas do pai dele. A negada pensa que é por causa do. Pensa que é por causa do patrão, mas não é não, macho. É. O cara tá rico. É macete da Liseira que o cara pega pelas milhas, porque tem aquela galera que abastece impostos que são milhas, né? Isso aí já é um macete da Liseira, mano. O cara que ganhou milhas pra viajar, né? Se o cara for ver, esse daí é o primeiro sinal da liseira, né? É o crescimento de sites de desconto, né, meu? Começa a ver que o negócio tá começando a ficar apertado. Mas esse negócio de liseira, eu acho que a gente começa a criar esse hábito desde adolescente, mano. Eu, por exemplo, quando eu ia pro colégio, eu preferia guardar o dinheiro e ir de bicicleta, que eu moro perto da Barra do Ceará, que é longe pra caralho. Lá pra Mr. Hall, né? Da Bezerra de Menezes, eu ia de bicicleta. Pra economizar a graninha do ônibus, né? E era sempre então, assim. Pelo menos seu pai e sua mãe era legal. Eles ainda davam dinheiro pra você ir. Porque se fosse comigo, se meu pai visse que eu ia preferir andar de bicicleta pra guardar o dinheiro, eu falei, então deixa o dinheiro aqui. Vai de bicicleta que é melhor. Então é melhor pra você. É praticamente isso, cara. Eu nem dinheiro pra ir tinha, mano. Era só... Eu tomava café e só contava com o almoço, mano. Não tinha comida no colégio, não, mano. Era fogo, mano. Vai eu doido. Não, mano. Eu como eu morava perto da escola, que nem o Samuel sabe onde eu moro. Eu moro perto de tudo, da escola, de estação de trem, é tudo. Minha casa aqui é perto, né? De tudo. Aí o quê? Tinha na hora do lanche, eu não comia lanche na escola, não. Eu subia pra vir comprar um vinho, sair de casa e depois eu voltava pra escola, mano. Sério? Pra não gastar o dinheiro de merenda, mano. Sério, mano. É, minha mãe fazia isso, vem comer em casa. Porque era só subir a rua, tava na coisa, entendeu? Aí a minha mãe. Saía do colégio e depois voltava. Sim, eu na hora do almoço, tipo, ou então, aí era bem mais tarde, era melhor ainda, tipo, quando eu estudava à tarde, né? Eu entrava meio-dia e meio. Aí o quê? Era meio-dia, eu já tava comendo e. Aí o quê? Era 2:30, tinha um almoço na escola, né? O coisa. Minha mãe falou assim: já almoça aqui, você não precisa nem gastar dinheiro na escola. Eu falei: tá bom, né? Fazer o quê, né? Aí ficava até 6 horas da tarde sem comer porra nenhuma, tá ligado? É foda. Ligava pra minha mãe, mano, tem que levar lanche pra escola. Leva esses creme crack aí. Aí chegar lá na escola de moleque comendo pizza com refrigerante, mó inveja, tá ligado? Tô comendo creme crack. Né? Não tá dando fico. Na época ali do colégio, mano, primeiro ano, segundo, terceiro, mano. Foi o ano inteiro, os 3 anos, o cara comendo aquelas pipocas zona de 10 centavos. Aquelas amarelas. Eu comi muito assim. Uma paçoquita, mano, que era 25 centavos. Era 35 centavos. Na época do colégio era tão liseira que minha mãe botava eu ir pra estudar no horário diferente da minha irmã, tá ligado? Só comprava uma caixa de lápis de cor, um usava de manhã e outro de tarde, mano. Tô falando verdade. Só de casa tava ferrado, né? Não tinha que esperar outro chegar da escola, né? Pra fazer a lição de casa. A liseira não era só minha, não, mano. Era dos amigos também. Mas a gente era tão liso que a gente chegava. Aí ia pra essas festas de colégio que a galera organizava, né? Da galera do colégio e tal. O Grêmio do colégio. É, só que tinha umas festas que eles faziam na casa da galera, entendeu? Aí podia tomar cerveja e tal. Aí a gente era tão liseiro que a gente só tinha dinheiro pra comprar uma latinha, mas a gente ficava com a latinha o tempo inteiro na mão pra... A latinha esquentava, ficava uma... A latinha já via... A cerveja já virava praticamente, tava virando. O Samuel tomava um gole cheio de água e depois pra fingir que tava bebendo. Não, mas se é pra contar essas histórias meio que de balada, de escola, essas coisas, eu tenho uma história boa, cara, de liseira, porque o quê? Mano, quando eu comecei a sair, eu tinha o quê? 15 anos. E tô 15 anos, você não trabalha praticamente, você não tem dinheiro. Você só tem dinheiro quando você junto com os amigos, ou então o que o seu pai e sua mãe te dá. E a gente inventou de começar a sair e começar a beber, mano, a gente só ia nesses botecão, né, nesses botecos e pedia só as pingas mais baratas pra tomar, tá ligado? Porque aí o povo chegava lá, não, e eu lembro na época que a gente pegava garrafa de vodka cara, entendeu? E misturava pinga ruim, mano. E chegava na balada aqui, lá ostentando, mano. Viu, Dio? Aqui em Fortaleza, mano, foi uma descoberta quando a gente descobriu um negócio chamado cachaça, viu? Tu é doido. Cachaça. Mancha, a gente queria se melar ligeiro, mas cachaça era bom demais, mancha. Umas 2, 3 doses, o cara já tava melado, mano. E cerveja, o cara ficava tomando, não se melava, né, mano? Quem nunca ficou bêbado antes de entrar numa balada, porque na balada, dentro da balada é caro as bebidas, né? Eu ficava muito louco antes de entrar na balada, já entrava meio calibrado já. Rapaz, eu me lembro como se fosse hoje. Na minha adolescência, as meltinhas, que o pessoal chamava de mel. Eita, né? Eita. Era um... Bons tempos, hein? Era 1,50, Joel. Tu é doido, mano. Eu ficava com uma na mão e outra amarrada na calça. É o celular, mano. Mas... É o celularzinho. Manel, uma das coisas que eu... A pior época da liseira é quando o cara tá começando a namorar, né, não? Aí é onde pé o negócio pega, mano. Tu é doido, cara, mano. Cara, que não tem dinheiro, mano. Mas antigamente, mano, eu saía com minha mulher, na época a gente tava namorando, R$10, o cara fazia uma porrada de coisa, mano. Caraca, com 10 contos hoje em dia você não faz nada praticamente, cara. É mesmo, paga só o estacionamento e... Foi na minha época, pronto. Eu sempre usava o papinho da mulher ser independente. Não, vamos ser independente, tu paga o teu que eu pago o meu. Aí eu lembro que... Eu lembro que eu tava namorando, né? Aí a menina quis assistir o Quarteto Fantástico 2, tá ligado? O Surfista Prateado. Aí ela, ah, eu quero ir pro cinema, sei o que eu quero ir pro cinema. Aí eu vou conferir com lá em casa como é que tá a situação. Aí minha mãe me arrumou esse foi 30. A mulher já ficou meio triste já falou isso, a mulher já. Não, mas tá eu falei sem falar, tá ligado? Não, eu vou ver como é que tá a situação e tal. Não trabalhava, aí minha mãe me arrumou, acho que foi 30 contos pra ir pro cinema. Aí cada um pagou sua passagem. De um ingresso só, 30. Cada um pagou sua passagem, né, claro. E relacionamento aberto, moderno, né, seu irmão? Cada um paga só passagem, não tinha carro, não dividia. Todo mundo tem que ser independente. Aí a gente lá na fila do cinema olhando os horários, né? Foi a nossa vez, eu comprei meu ingresso e fiquei esperando ela comprar o dela, tá ligado? Aí ela, o que foi? Eu falei, compra o teu aí, pô. Aí ela foi, né? Com aquela cara feia, passou assim na frente, tipo, me deu uma trombada assim pra me tirar da frente, tá ligado? Me trombou de lado assim, me tirou da frente do caixa. Aí comprou o ingresso dela, né? Aí a gente foi entrando na sala lá, ela resmungando. Ai, eu quero um namorado que me banque, não sei o quê. Eita. Aí eu com o bolso vazio, mano. Aí aquilo foi me dando uma tipo uma vergonha, tá ligado? Uma humilhação. Caraca, sai com a menina sem um centavo. Assim que não derrotado, né? Aí eu fui entrando no cinema assim, meio derrotado, né? Aí eu falei, cabeça cara... Cabeça baixa. Tocando a musiquinha do Hulk, tá ligado, Joel? Aí a gente entrou no cinema assim, né? Aí a gente entrou acho que 20 minutos antes de começar o filme, né? E tava só a luz acesa e desligada, né? Aí eu falei, eu vou ali fora e já volto. Aí eu fui lá na Bomboniere, comprei chocolate, comprei bala, comprei um monte de coisa, né? Tipo, agora que eu vou também humilhar ela também. Aí cheguei lá cheio de doce, pipoca, ela ficou toda feliz, né? Ai, amor, você comprou, sei o quê. Desculpa que eu falei aquela hora, tava brincando. Aí, tipo, lanchou lá, vimos o filme, né? Achou tudo massa. Aí depois acabou o filme, né? Acabou o final, vamos lanchar no filme merda que só rapido. Aí fomos lanchar, né? A gente lá lanchando, tava lanchando, não sei o que. Aí acabou que durante. Habib's é ligeira, hein? É muito ligeira, cara. Habib's era outro sinal, viu? É sinal de ligeira. Principalmente agora, depois dessa promoção deles, né? Você compra uma esfirra, você ganha outra, né, mano? É foda. Né? E antigamente o cara comprava esfirra 50 centavos. Não, é uma esfirra. 39, 35 centavos, acho. Nossa, de aí, carne ainda, de carne. Aí a gente comendo lá, a gente começou a brigar, não sei porquê. Ela vou embora também. Aí levantou assim, pegou a bolsa, foi embora. Aí na mesma hora o garçom trouxe a conta, tá ligado? Aí eu bati no bolso, não tinha dinheiro, mano. Eu, puta, aí fui levantei assim no embalo, corri atrás dela. Que você quer? Eu falei, pô, paga a conta lá que tô sem dinheiro. Eu tô cheio de todos os doces. Ela voltou revoltada assim, abrindo a bolsa, pegando dinheiro. Que taça aí. Mama, esse negócio do cara... É foda, viu? Esse negócio do cara da... Eu me lembro que eu tive uma perreira uma vez, mas isso aí eu nunca esqueci. Eu era adolescente, presta atenção, putaria. Eu ia pro centro, a Liseira era tão grande, não era só minha não, mas era da família também. Eu ia pro centro, mano, só pra deixar o almoço do meu pai, mano. Porque eu pagava meia, né? Aí ia levar o almoço dele pra depois voltar mais tarde, né? Ficar um tempinho lá, depois voltava, né? Que eu trabalhava de tarde e tal, na hora do almoço, pra estudar de manhã, de tarde ia deixar o almoço dele ficar de tarde trabalhando. Só que eu ia um pouquinho mais cedo, né? Aí o que acontece? Quando eu ia, o pai só me dava o dinheiro da passagem, mano. Aí teve uma vez, mano, que deu uma dor de barriga em mim, mano. Aí eu desci desesperado lá no North Shop. Tem que dar história no North Shop, é foda. Aí, e é um aí, shopping aí, de Lisete. Não, presta atenção. Aí eu, porra, me espeta, eu vou fazer o seguinte, eu não vou pra casa cagar em casa, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cagar no shopping. Aí, todo espertão, né? Aí eu peguei e fui lá, né? Deu uma cagadinha pra não cagar nas calças. Voltei. Aí quando voltei pra parada de ônibus, eu, vixi, cadê o dinheiro do ônibus? Aí lá vai o ônibus. Perdeu o dinheiro. Perdi não, mas eu já tinha usado o dinheiro, né? Como eu desci, não tinha dinheiro pra pegar outra passagem. Lá vai o doidinho pra casa. Lá do nosso shopping pra casa, tu é doido, mano. É quase 7 km o cara andando, mas é foda. Você é louco, mano. Ah, mano, mas vocês nunca teve cara de pau. Não, mano. Tem que pedir pra passar por baixo, mano. Esse nunca teve cara de pau pedir por baixo, passar por não, baixo. Não, eu já tinha feito isso, mas eu já tava mais velho na época. Eu tinha uns 13, 14 anos, aí eu não tive coragem de ficar pedindo, não. Aí eu acabei... Ah, jovem, eu já passei por debaixo da catraca com 16 anos, já eu lembro até hoje, cara. A miséria, a zona máxima. Sério, mano, eu ia pras baladas. Por isso que eu tô falando, eu saía à noite, eu saía com dinheiro contado pra beber. Mas não tinha para de fuga. Tu dizia que aí tinha problema mental, alguma coisa assim? Não, mano, eu falava, posso passar aí, mano? Aí o cara olhava pra minha cara assim, mano. Passa. E a tua cara vai brigar, assim, mano? Eu já pedia pro cara olhando pra baixo, assim. É, João, o cara de drogado agressivo, né, mano? Não. Esse aí tá fudido. Ela tem muitas vantagens, por exemplo, na parte de veículos, por exemplo, quem já teve seu carrinho, tudo, moto, essas coisas, você pensa assim, poxa, por exemplo, tem uma parte no carro lá que pouca gente sabe a função daquilo ali, que é o sensor de rotação do motor, né, que tem tipo um relógiozinho que tem um, dois, três, aquilo ali é a quantidade de rotações que o motor faz. Quanto menos rotação o motor fazer, mais você economiza, né? Aí quando eu dirijo, mancha, é só olhando aquele relógio direto, desesperado, ó, tem que dar duas rotações pra ficar na média. É, mas você economiza, mancha, tu é doido, tem carro. Na época que eu tinha um palhinho, o cara já até sabia que eu tinha um palhozinho branco, mano. Era só 10 reais, mano. Chegava no posto, o cara nem perguntava mais, 10 reais, mano. Vamos botar o de 10, mas 10 essa reais, é clássica, mano. Você pega qualquer carro emprestado de alguém, qualquer coisa, você vai colocar o mínimo de gasolina, cara. Porque isso não é foda. É, mano. 5 reais, só pra dizer que botou mesmo. Mano, é porque eu não dirijo, né? Eu não dirijo, né? Mas eu saía com meus amigos direto, mano. O cara saía pegando, pra fazer o rateio pra comprar gasolina. Porque o cara também não tinha dinheiro, né? Tinha o carro, mas não tinha gasolina, né? É doido, mas era sagrado sair com os amigos. Bora, galera, pra ir a vaquinha aqui, pra pagar aqui, pra rachar a gasolina. Dá aqui. 2 contos cada um, mano. Eu lembro que fechou 10 contos, mano. O Joel, macho, já teve caso, já. Eu saí no caso do Joel. Joel, bora, rachar a gasolina, te ajuda aí, tá? Tem que ajudar, mano. Tá doido. É, o cara vai botar e quanto é que bota? Esse... 50 reais. É. Não, mas esse negócio aí, o Samuel também, o Samuel já se ferramos numa história. Eu vou contar uma história aí, mano. Que eu e o Samuel se ferramos em relação a isso. Lembra, Samuel, quando você veio aqui pra São Paulo? A gente foi num lugar aí que o cara queria te levar num lugar chamado Outback. Você já foi? Lembra? Eita, porra, menino. Sério. Não, o Samuel não conhecia, né? Acho que não tinha o Outback. Não, eu não tinha não, na época não tinha não, mas veio com o Rio Mar aqui, que abriram e botaram no Rio Mar aqui. Sim, aí o quê? Aí os amigos nossos que gravam com a gente, né? Setista ou mal, são só os elitizados, só os elitizados. Não, os caras chegam... Não, ali os caras não sabem nem o que é liseiro, pra eles não sabem nem o que é sapato. O homem mal do gueto, o homem mal mora perto da família. Vira a skin no carro do cara e BMW, o cara, né? Não, o meu irmão anda de Opala, o Opalão. Mas aí o quê? Aí a gente foi tudo lá comer, né? Aí nesse dia, o Samuel veio me visitar na metade do mês, ele já tava meio liso. Eu falei, ó, Samuel, é o seguinte, a gente vai sair, você tem um dinheirinho, só que é o seguinte, no dia que eu receber, eu te pago. É claro do liso chamar dinheirinho, né, mano? É claro do liso chamar dinheiro de dinheirinho, né, mano? Eu tava nem lembrando, eu fui como convidado, que ficar emprestando dinheiro pra tu era eu, né, mano? Sim, mas eu paguei depois que eu não recebi, mano. Foi isso. É verdade. Samuel, ele veio me provavelmente... O melhor host do mundo, né, mano? Tu chega na casa do cabo, o cabo pede dinheiro pra ti, mano. Mas eu te paguei tudo depois. Pagou. E provavelmente Samuel pagou a passagem ali parcelada em 12 vezes. Não, a passagem é pagado também. Não, apesar que ele veio trabalhar aqui, pagou a passagem, foi a empresa. A segunda vez foi a empresa. Aí descontaram? Não, descontaram não, mas foi pra um evento aí de peças que teve em São Paulo. A gente passou. Eu fui trabalhar comigo. O Dinho foi meu. O Liseira é isso aí, né, mano? O cara só viaja quando a empresa tá pagando. O Dinho foi meu assistente, mano. O Dinho foi meu assistente. Porque eu já era o assistente do meu chefe, aí o Dinho foi meu assistente, rapaz. É, eu era o auxiliar ali de porra nenhuma, tá ligado? Mas aí foi o quê? Nesse dia eu comi o quê? Primeiro, eu comi o almoço, eu almocei lá pela empresa do Samuel. O Samuel pagou o almoço e a janta pra mim. Você lembra disso, Samuel? Foi a empresa pagou. Foi até você, quem me chamou foi você pra comer, que a empresa pagou. Até o seu chefe lá, o Fábio, falou assim: vamos lá, a empresa paga. Eu falei: tá bom, a empresa tá pagando, então vamos almoçar. Aí fomos comer lá na Paulista. É, e o Fábio? Mas bota aí na notinha, mas deixa eu já saber que eu disse. Não, mas... meu chefe é gente boa, mano. Ele é gente boa, o chefe. O Fábio lá é gente finíssima. Tu lembra de tu conhecer o chefe do Fábio? Porque tu chegou junto. Eu conheci seus dois chefes naquele dia, mano. Aí eu praticamente o que é legal é que se eu for morar em Fortaleza aí com vocês, aí eu tenho emprego garantido. Samuel. É, o patrão do Samuel falou que quer me dar emprego se eu for morar aí. Aí o quê? Chamamos um amigo nosso, ó, o Samuel tá aqui em São Paulo, vamos fazer alguma coisa? Beleza, vamos se encontrar no shopping. No shopping Eldorado, é um shopping de bacana aqui em São Paulo, tá ligado? Ah, isso aí foi que tu se perdeu lá do... Você se perdeu na estação de... Aí a gente foi... Tá, mas aí onde que a gente vai? Metrô, aí eu falei, mano, teu amigo sabe bem, mano, ele tá ficando perdido aí, mano. Já bem, esse cara mora, sabe onde é que é as coisas, mano. É que eu me perdi, mas é muito metrô, é muita estação, cara, eu me perdia. Não, mas aí o quê? Os caras, vamos comer no Outback. Eu falei, puta, mano, o Outback é meio caro, né? Aí o Samuel, não, vamos lá. Não, e o tio tinha falado pra mim que era caro, mano. Só que eu não imaginava que fosse tão caro, né, mãe? Tu é doido, mano. Não, mano, ficou caro porque deixaram ser caro. Porque foi o seguinte, os caras começaram... Ficou caro, né? Ficou caro porque foi o seguinte, se liga na história. Os caras começaram a pedir cerveja, beleza, a gente tava tomando caneca de chope, até lá tudo bem. Pediram umas porções de coisa pra comer, gostoso. E umas batatas lá especial com bacon, né? É, batata especial com bacon, pão de alho, os negócios da horinha pra comer. Beleza. Só cair a conta dividida em, se você for ver bem... Tá? A conta, se dividisse em 4, não ia dar uns R$60 pra cada um. Não é tão caro, tá ligado? Não é tão caro. Só que aí o quê? O foda é quando o cara quer ser legal com o garçom, com o seu dinheiro. Tá ligado? Porque foi o quê? O amigo nosso, eu vou falar quem, porque é foda. Aí o cara fala logo, macho. Não, eu vou falar, é um dos dois, se viver, chegou assim, ó, a gente vai dividir tudo, até a gorjeta pro garçom. Eu falei, tá bom, divide aí. Eu pensando que ele vai dar 5, 10 conto pro garçom, não. Ele simplesmente falou que cada um que tinha que pagar R$40 ou R$50 pro garçom. Resumindo, a gorjeta do garçom foi 200, foi. Foi 70 quase... reais, maluco. De garçom, só garçom foi 70 reais pra cada um. Tá certo. De garçom foi só 70 reais, mano. Cara. Eu dei o dia todo. Macho, eu dei o dia todo me tremendo, macho. Todo me tremendo. Dinheiro. Porra é essa, Tista? Porra é essa, mano? Não, macho. O cara pegava era uma rapariga, mano. O cara pegava, era... É isso, macho. Eu vou é deixar meu currículo lá. É doido, mano. Mas 70 reais aqui em Fortaleza é 2 rodas de rapariga, mano. Foi então um mês todinho ali no pastelzão no McDonald's. É sério, 70 reais só pro garçom ficar de boa, porque ele serviu a gente, sendo que ele já tinha o salário dele, tá ligado? Eu falei, cara, 70 reais, mano, aí tá beleza. E foi aí que aí quando foi ver a conta, Samuel tinha gastado mais de 300 reais, porque ele teve que pagar a minha parte, mas aí depois eu paguei pra ele, tá ligado? Mas tinha um ponto no bolso, esses baitons, só da Lisa, esses baitons. Mano, eu já falei pra você veio me visitar na metade do mês, eu tava não tinha recebido, mano, não tinha dinheiro, mano. Aí eu falei, ó, Samuel, você vai vir aqui aqui me visitar, você pode ficar na minha casa aí tranquilo, mas eu tenho dinheiro pra passar pra gente sair, não, mano. Ele, não, eu tenho aqui. Eu falei, então se você tem, quando eu receber, eu deposito na sua conta de dinheiro. Mas é assim mesmo, ó. Quem é liseiro, mano? Geralmente é amigo liseiro. Não vê o miote, mano. Quando vem aqui, não quer pagar táxi, quer que eu vá buscar ele no aeroporto, nem ajudar no pode botar isso no ar, Quero ver se o João vai colocar isso no ar. Mas, só pra vocês terem uma ideia como eu sou fodido de amigo. Eu peguei, fui buscar ele no aeroporto, na correria, eu passei por uma avenida lá, acho que é Antônio Sá, aí tem aquela parte lá dos ônibus, eu andei uns 200 metros na parte dos ônibus pra agilizar, né, pra ultrapassar os carros. Tony, duas multas, zona de 50 pila. Eu fui falar pro Miotti, ó, Miotti. Ixi, cara, que pena, né, mano? Que pena. Eu fico muito triste com você. É mesmo, que pena. É, o mais clássico dos rodízios do Liz é quando o cara puxa o cartão pra pagar, hein, mano. O cara viu que o cara tá com cartão de crédito, maluco. Aí passa o meu aí que depois eu te dou, mano. Aí, é legal, eu já abro o olho. Paga o meu aí que depois eu te pago, mano. Não, isso é padrão, né, galera? Ei, cara, tem cartão, ó, bota aí o meu aí, depois eu te dou. Aí fica uma porrada de gente, mano, pra tu pagar no cartão. Tu é doido, vem só a fatura zona gigante, mano. Não, eu odeio. É simplesmente, eu não gosto, cara. Quando é muitas pessoas assim pra comer junto num restaurante, dividir conta. Aí você vai olhar lá, os caras pedem umas coisas que você nem gosta, que é muito caro, tá ligado? E você tem que pagar metade da coisa que o cara pediu. Não, enquanto tu não bebe cerveja, a negada bebe, mano. Aí que é, pode... e quando você não bebe, como é que é? Batida de cereja. Você, mano, eu não vou beber essa porra. Aí tá lá, metade do mundo pagar lá. Martini. O cara querendo dar uma de James Bond, né? De 007, né? Me dá um Martini aí. O amigo meu se formou na faculdade, né? Eles foram comemorar na churrascaria top do Rio, né? Aí nunca tinham ido na churrascaria, né? Chegaram lá e tinha um garçom servindo os coquetelzinhos, tá ligado? Aí o cara aceita um coquetelzinho, aí ele pô, aceita. Aí tomou, pô, coquetel bom. Pensando que era de graça, né? Aí toda hora que o garçom pegava, ele e a esposa dele tomavam um coquetel, tá ligado? Aí acabou, na hora de vir a conta, eles tomaram 10 coquetéis. Cada coquetel era R$27, mano. Meu Deus do céu. 270 de coquetel fora a conta, mano. Tô achando que era de graça o coquetel, quando veio 10, cada um tomou 5, só R$270 só o coquetel, mano. Esse negócio aí de gasolina que a gente tava falando... Isso aí acontece direto comigo, mano. O cara andando ali na gasolina só na alma, mano. Só no cheiro, né, que nem os caras. Só no cheiro. Assim. O cara... A luz acesa, né, direto, a luz da gasolina acesa. O cara calculando ali só pra gastar o mínimo do mínimo mesmo. Mas já, cara, já aconteceu. Mas será que dá pra chegar, mano? Já aconteceu, João, de acabar de ficar no prédio soltando gasolina. É, nunca aconteceu ainda, não. Ainda. Mas isso aconteceu comigo, mano. Na moto, eu com a minha namorada, mano. Ela... Andando com ela, a moto era morreu. Era friendzone, Samuel? Era friendzone? Não, era não. Aí, você tá meio suspeito, João. Aí a moto morreu, mano. A moto morreu. E a gente tava de frente ao posto e eu tava sem nenhum puto no bolso, mano. Eu tô sentindo aí que isso aí é cara de montagem. Sem nem um puto no bolso. Aí ela olhou assim. O Marco já tá abrindo o programa, já o Marco. Aí eu disse, eita, não tem não como me emprestar, eu não tenho não, a banda ficou liso. Dois lisos andando. Aí liseira você pedir, mano, sério, o cúmulo da liseira você pedir dinheiro emprestado pra namorada, cara. Ela é foda. Liso, mano, já é foda. Aí, então ela pagar alguma coisa, beleza, quando você não tem, aí você depois vai lá e divide. Não, e não, pior foi a vergonha depois, que ela olhou assim, tu. E a chave da reserva, tu virou? Vixe! Aí tava na reserva ainda, a gente acabou indo pra casa, ainda deu pra ir pra casa, mano. Só depois que passou, eu não tinha virado a chave da reserva. Ela pegou, lembrou, virei. Cara andando na alma, né? Não, mano, e o pior é que tem muita gente. O Joarra passou por isso, o Dinho. O Dinho passa por isso todo mês, toda quinzena. Que é a galera que só vive em cima do que recebe no mês. Eu não recebi. É. Calma aí, deixa eu receber essa quinzena aqui, eu recebi aqui no mês. O cara só vive no limite, dele. Ah, mano, porque eu tô pagando as contas, mano. Eu tô vivendo na quinzena, tá ligado? Eu posso fazer isso durante 15 dias, depois eu posso. Assim, eu falo assim, é porque é muito ruim, mano. Porque isso aí é um reflexo da liseira, mano. Porque o cara nunca tem dinheiro sobrando, mano. Por exemplo, se tu tiver algum problema pra ir pro hospital, como é que vai pagar? Tem que pedir dinheiro pros pais ou até pro amigo, mano. Mas Samuel, isso aí é o... É o cara já teve um amigo meu, mano, com uma situação chata que só a porra. Eu vou falar aqui, não vou falar o nome. Mas o cara, mano, perdeu o pai dele, não tinha dinheiro pro funeral. Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí? Ah, não. O cara não tinha dinheiro pro funeral e foi pedir emprestado pra mim. Ele empresta aí o dinheiro aí, mano. Caralho, mano. Mas isso aí, ô Samuel, isso aí é o reflexo. É muito dinheiro, mano, porque eu tive que passar no cartão, que eu também não tinha. No mínimo 5 milzão, 5 mil conto. É, mano, eu não tinha dinheiro também pra, dar, pra emprestar pra ele. Tive que passar no cartão pra ajudar o cara, mano. Cadê, mano? Então, esse negócio de funeral. O que tu falou, Samuel? Que tu falou do cara viver só com o que tem é o reflexo do Liso. Ontem eu tava sem um real na conta, tinha nada na conta. Aí o parceiro tava me devendo um dinheiro e me transferiu 100 reais ontem, né? Aí eu, pô, transferiu 100 reais, cheguei em casa e pedi duas pizzas, ontem, 80 reais. Agora tô com saldo lá 20 reais. Então o cara gasta o que tem, entendeu? Já tem dinheiro ainda que eu recebi sexta-feira passada, mano. Já não tem mais nada. O Liseiro aí, o dia aí, mano, não existe amanhã, mano. Liseiro é. Não existe amanhã. O amanhã é hoje, mano. Cara, é o Tom Cruise, né, mano? No limite do amanhã. É. Não, vou ter que falar o quê, mano? As minhas contas geralmente é mais no dia 20, né? A gente paga aqui as outras contas que eu tenho pra pagar. Aí eu fico meio liso. Aí, por exemplo, no dia 5, depois do quinto dia útil, aí eu fico mais tranquilo. Mas, mano, até o dia 20, cara, eu fico lisaço, mano. Eu vou falar, não, tô sem dinheiro. É. Ó, dinheiro e couro de. Não, pra, eu fui comprar um Charterzão 4 aí, mano. Eu tive que esperar 10 dias depois do lançamento, porque eu não tinha dinheiro pra comprar quando lançou, mano. Falei, não, vou esperar quando eu receber aqui, eu compro, tá ligado? É, e esse é o reflexo do Liseira também, o cara saber decorado ali a validade do cartão. É. o dia que o cartão vira. É. O cartão virou. Rapaz, mas o cara... Agora já posso gastar. Ô, Joel, o cara vai no shopping com a mulher e vai pagar a conta lá do McDonald's lá e passa o cartão aí discando, né? Fica atenção, né? Se o cartão vai ter dinheiro, tá ligado? Se o cartão vai ter limite. Nossa, quem nunca? Aí fica aquela tensãozona assim, o cara. Aquele momento aí, de tensão que você aguarda enquanto o cartão tá na autorização. Quando ele tá no carregando, o cara já fica com o zoião arregalado, assim. Aí só aparece assim aí, autorizada, o cara... Ah, passei uma vergonha por causa de porra de cartão. Meu cartão tem um limite alto, né? Porque faz tempo que eu tenho essa porra, tenho mais de 15 anos na porra do cartão. Aí uma vez eu fui todo parceirozão, né? Compra aí uma casa aí pra mim. Samuel, faz um empréstimo pra mim, já coloca um dia na minha conta. Porra nenhuma, aí miséria, errou o carro disso. Sim. Aí eu peguei, né? Fui tudo parceirozão, comprar um milkshakezão lá no Bob, né? Porque o Bob só o que presta mesmo é o maltinho dele, não tem mais porra nenhuma que presta ali. E o Nuggets? O Bob é só isso mesmo. Você quer customizar, você vai no Burger King, cara. Burger King tem os melhores sanduíches. Cara. Eu prefiro calzão, eu sou de calzão. Sim. Aí eu cheguei lá, né? Tô fodão, eu passei meu cartão aí. Aí eu, sem nenhuma banda no bolso, mano. Cartão negado. Eu não passo de novo, cara... passa de novo aí. Cartão negado. Caralho, aí, aí a liseira máxima é quando o atendente se vira assim, olha pra ti e diz: tu não tem outro cartão aí, não? Seu liseira. Ela já fica te olhando. Ela fala ela isso. Ela já fica te recriminando, tá ligado? Esse cara não tem dinheiro pra. Não tem dinheiro, você olha pra cara dela. Ela nem pergunta se tem dinheiro, ela já vai perguntando se tem outro cartão. É. Aí lá vai, né? Aí eu tive que apelar pro cheque especial. Não passa de novo aí, agora bota no débito aí. Aí eu penso. Entrou no SPC só. Só por causa disso aí. Não, é porque tem uma malaquice aí nos cartões, principalmente do Banco do Brasil. Se você comprar na Google Play ou comprar na PSN, esses coisas de jogo, ele bloqueia, mano. Bloqueia. Aí quando tu vai usar de novo, o cartão tá bloqueado. E eu não sei. Tá todo mundo reclamando do Banco do Brasil. Cada quem podcaster aí do Patreon aí, porque quem tem Banco do Brasil não tá conseguindo doar nada, porque meio que o Banco do Brasil, ele tá achando que isso daí é alguma falha no de negócio do cartão aí. Acho que alguém pegou seu cartão e tá gastando com besteira, entendeu? Porque sim, é isso mesmo. Pra galera do Banco do Brasil, você gastar no Google Play ou o Patreon é como se fosse uma pessoa tivesse roubando teu cartão e tivesse. Patreon. E já vamos falar uma coisa. Banco do Brasil é o sinônimo da liseira também, vamos falar a verdade. E Bradesco também é Caixa Econômica. Bradesco é mais. Não, Caixa Econômica. Tem uma conta na Caixa. É em ordem da liseira. O bronze é Banco do Brasil, depois vem o prata, que é o Bradesco. E o Liseira Master é o caixa econômico, cara. Ah. Não, o caixa econômico é tão liseira que ele saca nota de R$2, mano. É. Quem é que saca R$2? Quem é que vai sacar R$2, mano? R$2, negada, não deixa o dinheiro nem pra pagar o custo. Não, mas eu consigo, mano. Tá vendo? Se eu quisesse sacar R$2 hoje da minha conta, eu tenho. Porque senão na minha conta deve ter R$2,80 no débito. Hoje, porque eu tirei todo o dinheiro do pagamento, cara, pra pagar. Quanto é que tem na tua conta, Dinho, hoje? Na minha conta tem R$2,80. E na tua conta, Júlio? Deixa eu ver aqui, eu tô abrindo aqui agora. Vou abrir aqui o meu. Na minha conta tem R$431, mas quase. Olha aí, Ricão. Calma aí. Me presta aí um dinheiro aí. É 431, mas 421 é pra pagar o consórcio da moto. É, 50 emprestado até dia 5, tá vendo? Já tá bloqueado, né? O dinheiro já tá esquematizado, tô só esperando o boleto chegar pra pagar, mano. Na tua conta, PC, tem quanto? Sei não. Aí o PC fala assim, eu não tenho nem conta. Ah, tá vendo demais, né, meu filho? Eu trabalho, né? Mas só que eu tô liso já. Tem zero, né? Macho, eu tô... tá liso, mano, é via não. 25, cara. Todo mundo geralmente tá liso no dia 25, cara. Macho, é pra tu ter a situação, mano. Eu tô pedindo aí emprestado pra pagar a passagem do ônibus, mano. Mas chegou a partir do mês agora, mano, que eu vou entrar de férias mês que vem. Aí a empresa lá é reconhecida por ser muito malaca, que acontece. Todo dia 23 o passo carrega. Como eu vou tirar a férias dia 1º de junho, o passo era pra carregar até o dia 30 de junho. Só que não carregou e nem vai carregar. Aí. Eu pensei, puxou uma boa. O cara recebe dois salários, tá ligado? O cara acha que tá ricão, gasta tudo, volta lá, volta das férias, não tem um mês sem salário, tá ligado? O cara passa tudo. Mas é sério, férias pro Liseiro é um momento de tensão, porque o cara tem que passar um mês com aquela merreca ali, mano. Pode gastar. Eu por isso que eu não gosto de tirar férias de um mês, cara. Eu sempre tiro férias de no máximo 15 dias. Não, mas tem empresa, por exemplo, agora da crise, a empresa lá. Aí, meu saldo aí, ó. Aí, ó. Mas não fala não, só tá aí o meu saldo aí. Ah. Bicho, mandou o um print da compra. ele tá negativo, Júlio, tá negativo. Até que tá, hein? Vou falar, ele tá em negativo R$80, tá devendo R$80 pro banco aqui. R$80 no cheque especial já, mano. A minha conta atualmente tem R$12,47. Tem mais que eu, mano. Sério. Só os futuros empreendedores, ó. Pelo menos eu tô contente que semana que vem vai cair o Vale Transporte. Ah, vai cair o VR, tá ligado? Aí, pelo menos isso. Claro que esse baitola é tão miseiro, mano, que lá no site, o custo do site é R$26 pra pagar pro Sei, mano. Aí a gente combinou assim, Dio, tu paga um ano, eu pago o outro, beleza. Aí quando é o ano do Dima, tô dando desse baito lá atrás. Isso é porque o dinheiro cai fora da data que eu recebo. Mas é isso mesmo. Aí não dá pra pagar. Então da vida eu tenho que pagar pra esse baito, mano. Não, depois de não. Mas é isso mesmo, mano. Pô, é a vida de liseiro, mano. É por isso que eu falo, mano. Tem que... Eu fiquei puto, aí, mano. Acho que eu fui passar ali. Eu tô com R$12, né, na conta. Aí fui comprar ali um lanche no supermercado. Deu 13. Aí foi passar no débito. Aí não autorizado. Eu já pensei, mano. Como não autorizado? Isso é débito, só se você tirar o dinheiro da sua conta, mano. Que putaria é essa, mano? Aí eu olhando assim, aí não, tá autorizado não. Aí o cara tirando as compras ali do saco, todo triste. Vixe, meu irmão. Nossa, é mano, isso que é vergonha alheia, mano. Nossa, é muita vergonha isso aí. Não, já passei uma vergonha dessa, foi na barca. Eu tiro isso aí que eu não tô precisando, não, do tempo ligando. Pra quem quer comer, né? Pra que comer, mano? Não precisa comer, né? Na verdade, pra quê? É louco, mano. Você é louco, cachorro. Macho, a liseira é tão grande. A galera aí, ô Samuel. Viu, Júlio? A liseira é tão grande, mas que quando recebe dinheiro da empresa, tem um cartão aqui que é o cartão de vale alimentação, é R$100. Aproveita o cartão de vale alimentação, compro desodorante, compro. creme dental, eu compro até toalha, meu. Eu vou logo no mercantil, mas compra tudo. Eu agradeço, mas sério, eu acho da hora que pelo menos o meu VR ele cai dinheiro, não tem cartão, tá ligado? Cai dinheiro, aí eu fico mó contente, mano. Eu fico contente. Não, ele paga em dinheiro e ele paga até o vale transporte. Aí quando eu vou ver, tem dinheiro na minha conta. Aí eu esqueço, mano, que eu que eu faço? Que eu gasto o dinheiro da minha condução pra ir trabalhar. Aí vai lá o cara pedir dinheiro pra minha mãe emprestando, mãe, me empresta R$50 aí depois eu te dou, que eu vou encher o bilhete, tá ligado? Esse é o cu da liseira, cara. Acho, eu vivia mais liseira de quando eu ia pra as farmas. Hoje em dia é porque eu não vou. Mas tem amigo meu, mano, que até hoje os baitolos vão pra as farmas. Só vive pagando pra pagar dinheiro do cartão de crédito. O cara só vive pra trabalhar pra sustentar a empresa do cartão de crédito. Ah, o cúmulo da liseira é pagar o mínimo do cartão. Pagar o mínimo do cartão. Mas isso daí não é liseira. É o cara se afundar, é o cara se quebrar. Pagar o mínimo, você é doido, cara. Não, e eu tinha uma professora de financeiro, né, na época que eu fazia. Pô, vai chorar aqui agora com essa frase. Ela dizia, Samuel, sempre pague pelo menos R$1 depois do mínimo, que o juro é menor. Eu sempre pagava R$1 depois do mínimo quando eu não tinha dinheiro. Saca? Ah, eu fiquei muitos anos pagando o mínimo, maluco. Eu me endividei todo com a Santander lá. Pois é, porque quando tu paga o mínimo, Júlio, é como se tu estivesse dizendo indiretamente pro banco que tu quer pagar mais juros. Aí o banco vai lá e taca mais juros em cima de ti. Ei, mas eu falo disso, não, que eu tô com uma lembrança aqui de banco. Fala aí, PC. Que tava trabalhando naquela empresa lá dos italianos lá e tal, né? Aí eu saí de lá, né? Só que foi o que aconteceu. Aí eu saí, aí a empresa era pra ter fechado a conta do banco. Aí eu deixei a conta rolar. Aí beleza, quando foi receber a ligação amanhã, mano, o banco tá ligando pra tu. Ligando pra quê? Tu devendo nada pro de banco, né? Tá falando pra de cobrança aí. Eu nem liguei mais não, eu cheguei a receber uma carta, você tá devendo R$1.500, eu... Ixi, mano! Fala-me do céu, mano! E aí, mano? Sabe o que é legal você falar quando você... O sinal da ligação... E aí que a história não acabou, o PC tá devendo até hoje! Não, a pena que eu paguei, mano, inclusive eu tinha que faltar um dia de trabalho pra poder pagar essa porra, mano. Maria, velho! Sinal de liseira é uma coisa também que até um cara lá do meu trabalho me falou hoje, cara. Eu falei, é verdade, isso aí é sinal, é o bicho ser não ter dinheiro mesmo pra pagar as contas, cara. É o apocalipse. Ele, né? Não, ele disse que a mulher lá tá devendo do banco, liga pra ele, aí ele tá devendo, ele sabe que tá devendo, aí a mulher, não, senhor tem um débito aqui na sua conta que o senhor tem que pagar. Ele, mas não, minha filha, não esquenta não, tá resolvido isso daí. Mas como tá resolvido, senhor? Tem o débito ainda, tô vendo, tá, não, mas tá resolvido. Tá resolvido que não vou pagar porra nenhuma, porque não tem dinheiro, tá ligado? Ele falou. Ah, meu momento master de liseira foi a formatura da faculdade, mano. Quando eu fui me formar, eu tava devendo duas mensalidades, mano. É, e os caras não deixam você se formar, não, mano. Pois é, eu tava nessa aí, pô, minha família foi toda pra festa e ninguém sabia que eu tava devendo, não, tá ligado? Tava devendo 1.700 da faculdade. Aí eu cheguei. Aí cheguei lá todo mundo arrumadão, meu pai de terno e tal, minha mãe é tudo arrumada. Pai, me empresta dinheiro, né? Aí eu cheguei lá assim, aí vamos chamar aqui os formandos pra botar aquela beca, né? Aí, cara, não vão me dar a merda da beca porque eu tô devendo 2 contos aí nessa faculdade aí, mano. Aí eu cheguei lá, aquela tensão, né? Falei, puta merda. É quando eu vi meu nome tava lá, tá ligado? Não me cobraram, assim, tipo, eu ia poder me formar, tá ligado? Cobra depois, na verdade. Pois é, aí eu todo meninão lá me formei, joguei o chapéu pra cima e tal, todo mundo chorou, não sei o quê. Aí quando eu fui na faculdade buscar o diploma, ó, só vai liberar seu diploma aí se tu pagar os 2.000 que você tá devendo aí. Tá bem, tá. Então você tá saindo no lucro ainda, pelo menos ninguém eu sabia no lucro. Que você tava devendo, então. Pois é, eu pensei arrumava que não ia conseguir. Arrumava o dinheiro e pagava ali e pegava o diploma depois. Sabe? O ruim é você precisar arrumar do diploma pra arrumar um emprego pra mostrar na empresa e não arrumar. Mas eu precisava, eu precisava do diploma pra me ser promovido, entendeu? Olha aí, tá aí, vendo? Tive que pagar os 2.000 à vista, mano. É cruel. Macho, eu vou dar um exemplozão de liseira. O master da liseira é você esperar o aniversário de uma pessoa pra você ir no Beach Park pra comprar a entrada mais barata. Não, eu e o cúmulo da liseira é você conhecer outro amigo liseira que diz assim, ele, eu vou no meu aniversário. Aí eu tinha mandado essa informação em março. A pessoa ia aniversariar em novembro, a Yasmin lá do Jurassic Cast, né? Aí ela ia só em novembro por causa do aniversário dela, que ia ser só em novembro. Mas todo liso faz marca aniversário em pizzaria pra ele de graça, né? Não? É o clássico do litro. Inclusive, aqui, pelo menos em São Paulo, tem umas baladas que você faz aniversário e você não paga, né? E eu já fui em várias, mano. Tipo, mais cara assim, né? Aí eu chamava várias pessoas, sei lá, você tem que levar no mínimo 5 pessoas e o seu aniversário você não paga, né? Você entra de graça, bebe até. Tem uns caras, tipo, um valor lá pra você beber, comer de graça lá. Aí eu fazia isso, mano. Assim, ó, só posso ir nessa balada o dia que fizer meu aniversário, mano. Eu não tenho 60 reais, 100 reais pra entrar nessa balada aí, não. Só pra entrar, viu? Que é, tem balada que é caro, mano. É, sim. É, mas o bom ali da Liseira é porque ele gera alguns empregados novos aí, né? O nosso glorioso, querido agiota. Olha aí. Agiota bom aí. Gerando ali empregos, né, mano? No país. O agiota é quando você já tá, no, já tá afundado. No máximo. É, já tá no máximo. Você não tem mais cartão de crédito, não tem mais banco, ninguém mais confia em você. Até o cachorro que tá no meio da rua não te empresta demais. Aí você pede pro agiota, mano. Mano, agiota é o último caso, até se seu pai e sua mãe não acreditam mais em você, tá ligado? Você pediu. Porque sempre teu pai e a mãe que confia no filho, né? Não é não, mano. É foda. É mal assim, mas eu fui pego de surpresa uma vez, mas negócio de relacionamento, tá ligado? E foi foda. Diga aí, como é que tá? Já começou massa a história. Mas eu vi e já gostei. Quando eu era solteiro, mano, eu fui pro interior da minha avó lá, mano, por causa de ano novo, né? Aí eu já fui todo despreparado, né? Aí a mãe nem não leva dinheiro, não vou gastar dinheiro lá pra com o quê, mano? Vou ficar só no canto sentado, não vou fazer porra nenhuma. Aí tá, né? Peguei e fui. Cheguei lá, a minha lá se encantou por mim lá. Eu fui falar do meu primo, aí, mano, tem dinheiro pra partilha não, que eu tô com uma hora e tudo caralho aí, né? Boca pode... Detalhe, uma partilhazinha boa é uns 50 centavos, né? Aí meu primo, eu tenho não, e agora? Eu que isso, quando eu também tenho de pra comprar partilha, não. Isso... Vai beijar com a boca perdendo a merda mesmo. Não, eu consegui fazer um paranauê. Como é que tu fecha o pocano? Rapaz, eu não beijei a menina, não. Só fui beijar a menina 3 dias depois. Nossa, então eu devia estar vendo. Caraca, só por causa dos... Tinha 50 centavos no bolso pra comprar uma bala. Foi, mano. Tô falando sério, mano. O negócio foi feio, mano. Só que a menina, pelo menos a menina foi... entendeu, né? Mas você falou pra ela isso daí? Não, eu falei não, deu uns contornos lá, né? Que é a minha primeira vez, eu nunca beijei ninguém aí, não tô nervoso. Ô putaria, beijo. Isso aí. Essa daí eu putaria demais. Sentei na mesa de um bar, comecei a meditar, procurando a solução. Comecei a meditar, procurando a solução pro futuro da nação e o imposto predial. Engraçado foi a galera perturbando. Vai, mano, vai, mano. Acho, ó, é o seguinte, ó. Eu tô com a boca cheirosa, ninguém me deu dinheiro pra comprar partilha. Se vocês não querem dar, eu não vou fazer nada não, mas pelo menos você com o nome sujo. Isso. E na hora que tu começou a falar, a galera tudo... Vixi, mas peraí, meu. Mas também não era assim não, mas o pior é que o meu primo eu tive que falar assim, é igual, macho. A minha amiga era pra ter ficado comigo, não era contigo não, mano. Tu tomou e ainda tu não fez nada, mano. Eu posso falar, não é nada não, né, chapa? Hasta la vista, baby.